quem nunca sonhou em ver seu rosto estampado na capa de um CD, em ver a sua imagem refletindo na tela de uma TV. Quem nunca sonhou? Quem nunca sonhou em estar em cima de um púlpito e cantar pra uma multidão? Ser a ponte, ser canal de cura, ser um rio de unção. Quem nunca sonhou em ter uma palavra ungida, resgatar almas perdidas, lhe mostrando a salvação? Com certeza, como eu, você já sonhou, irmão. Talvez você sonhou um sonho como o de José, e depois desanimou e até fraquejou na fé. Talvez você sonhou como Ana ou Samuel. Talvez você sonhou com Canaã, como Israel. Talvez você sonhou, mas não acreditou. Então pare de andar em círculos, saia de Lodebar. Deixa Deus sonhar contigo, e os seus sonhos vão se realizar. E não